mirando em assinox. Cedo vi recado em box, igual no filme da Fox. Quatro vilão no crossbox, loucos pra nocautear que nem no box do Xbox. E pode preparar as garupa numa lote que malandro quer torrar. Tive um sonho mal, penso ver só tá ali pro tempo. Vários raios trignados, sinal fecha, porra é essa cachorrona bem do lado. Respiro fundo, acalma a mente, no rádio toca um som de crente. Abriu, sumiu, sumiu lentamente, só sossego, vamos em frente, em mente. Lembro meu pai falando, o que deixei de ouvir pelos ganhos. Mão no cano, eu pelo cano, dormente, corizes engano. Ainda tá longe, estrada turva, corre de interior, onde ficam as botas do Judas. Em plena segunda, efetivo completo, aroma de maldade perto. Um certo receio a cada metro, ponteiro gira, aumenta o céu. Suspensante como rasante, traçante, transcende. Cofre, cofre no derby, em mente, a dona pivete. O que acontece é que Deus ou o mundo quis assim. Por mim nem tava aqui, cair não é pra mim. A partir daí eu vou até o fim. Filha da puta, fita, ninguém mais me escraviza. PM não chuta minha marmita. Nem que eu fique na vida, nem que eu pague com a vida. Acorda, véi, tá viajando, confere aí. Tamo chegando, filmando, vamos. Ganhando os quatro cantos, retorna 100 metros. Tranquilo, à frente do prédio, certo, vai dar certo. Demorou, doidei agora, melhor colaborar. Se respirar é pó, invasão rápida, arrastando tudo. Do barulho ao furo, viado, sessudo, eu já puto. Amanheceu, mais uma noite sem dormir. Conflito interno na mente, qual caminho seguir? Sai dessa, que o crime não compensa, entenda. Só atraso, já sigo, polícia, cadeia e algema. Escravo de patrão, será? Que vale a pena, quem sabe um dia se aposenta. Se fuder até os 60, não esquenta. Relaxa que eu vou tentar a sorte. Aí do bingo vou arriscar, quero o número 9. MM, ligeiro com os PM, na frente da agência, observando os passos do gerente. O clima é tenso, entendo, mas trabalho sozinho. Maldito homem que confia em outro, né, querido? Antes do tempo, tô dentro, visualizando o movimento. Maravilha, os seguranças não estão dentro. Respiro fundo, cautela, se aproximo do balcão. Corre o tempo, nem dá pra fazer uma oração. A porta abre, lá vem a presa, é agora. Aí arrombado, não vi mudança, vim pegar o imposto de volta. Vai, vai, sem demora, dinheiro na sacola. Cortina de fumaça, pique ninja, sai fora. Tô ligado, rasgando as avenidas. Desacelero, só sossego, nem sinal de polícia. Haha, agora é festa, mulheres, uísque, zipa, uns rolê em New York City. Viver sem aluguel, contas, problemas. Sonho realizado, acertei na mega cena. O crime não compensa, né? Só pra quem vacila. Já é, tô nas áreas, ninguém na esquina. Carai, que arrepio, mau pressentimento. Nunca vi minha quebrada sem movimento. Abre a porta, sensação de estar sendo seguido. Não deu pra ver, só ouvi o barulho de... É a polícia, porra! Botar a mão na mão dele e disse à central que ele reagiu. Certo, Steve? Tranquilo, tranquilo, Zayu.